3520, passe nível 110, chame Recife 126-8, sim, contorna 125-45. 2685-2545, boa noite. 2462, Azul 4062, assina identificação, autorizado chegada Mares, desça ao nível 050. Chegada Mares 050, acionou, solicito RNAV, está sentido a chave. Controle 6 do RNAV, mantenha a chegada Mares, aguarde autorização, Azul 4062. Descendo para o 050, na chegada Mares, Azul 4062. Charlie, qual nível? 39. 39, aguardo coordenação e cópia. Mandando. Taxi. For start, call you back for taxi at Portugal 158. Para o táxi, Gol 1805. Estamos com 53, 3 horas e 8, Maceió. Após ETAP, desce para 2500 pés, 1014, reportará na final do RNAV, Azul 4062. Após base TAP, voo 368 ou direto 366? Céu Vitor, 366 após de TAP, azul 4062. 366 após de TAP, 4062. Salvador, boa noite, boa 805, tá, posso, só espera, tá pronto. 805, boa, autorizado, ingresso da colagem, 50 graus, com meia dúzia. Estou autorizado, a decolagem está 1-0, o gol 805. Torre Salvador, boa noite, gol 606. 606, boa, prossiga. Detalhe, quanto deu autorização, Matheus? Eu assente, aguarde a cópia. Guardando mesa mesmo. Controle 1935, boa viagem. 1935, boa. Uno 896, pronto a cópia? Pronto. 896 está autorizado, João Pessoa, nível 390, Aerovia Peruísque 58. Decolagem 0, curva esquerda, saída Pul Caracaju. Controle 1935, transponder 5402. Boa noite, comando 805, sai da PUCA. Gol no 805, contato radar, subnível 410, sai da PUCA, transição Zipar. PUCA Zipar, sobe 410, comando 805. Toda cargo em Blue 786. 1606, conta a base. Para Quanto, Romeo 06? Juliet, Alpha. Follow the Repotica 158, request taxi. 158, how do you read me? Read you for Repotica 158. 158, Juliet X, Juliet Alpha, Altimeters 1014, call me back, hold this shot ready. Fire Juliet Alpha, Kinect 014, Repotica 158. Gol 606 está autorizado, Maceió, nível 330, aerovia Peruísque 58. Decola 10, com esquerda, saída por Caracaju. Controle 1935, transponder 5401. 630 autorizado, Peruísque 58, por Caracaju a saída. Controle 1935, transponder 5401, gol 606. 606 correto, a rota Peruísque 58, reporte pronto. Botará, 606. Torre Salvador, boa noite, Azul 4062. 062, boa, tráfego avistado, cheque trem. Baixo travado. Cesar Cargo, 8278, com Brasília, 1273, e falei, moto 30. Azul 4062. Line up no 8, runway 10. Line up no 8, report 158. 2, solo 5-6, na minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette. Na sua escuta via Alfa, o 4062. Direita é bom, net 5-9, saúde da parte, com frequency 119, décimo 35, have a good trip. 1935, have a good night, departure, call 158. Oi, gol 606, gate 8, pronto, pushback to the man. Portão 8, autorizado, reporte táxi. Portão táxi, 606. Contact on departure, climb restrict, at level 370, momo departure. I'm restricted to flight level 370, Momo departure, Portugal 158. 1935, controle, transponde 5403. Autorizou 260, Aracaju, Golf 677, Decol 10, Pouca, Jamo 1935 e 5403. O gol no 7 ao 4. 4 correto no 5, reporte pronto. Calma, leva. Torre Salvador, azul 4062 para prosseguir no táxi. 62 vai regressar via Índia, portão 1. Via Índia, portão 1. Quebec acionamento o gol 1896. 1896 no portão 3, era a coordenada aqui do sol, senhor. Após o ingresso do Embraer da Azul no portão 1, tem autorizado o posicionamento de um táxi 1896. Motivo, então após a aeronave da Azul no portão 2, está. Era o 2? Negativo, senhor, portão 1. Ah, no 1, então após a aeronave da Azul está autorizado o posicionamento gol 1896. Agora já ingressou no 1, senhor. Tem autorizado o posicionamento agora. Afirmativo, então tá iniciando o push gol 1896. Certo. Pronto para o táxi, gol 1606-60 a bordo, 3:08, Natal. Dadas informações, gol 1606, tem táxi aprovado via Pátio Juliette Alfa, 1014 BR. Quanto espera pista 10, chame pronto para o colégio 1606. Pátio Juliette Alfa, reporta lá, 10 gol 1606. 5, backup 12545, report to go 1 3 0 graus 08 nós. Autorizado, Alain, decolar igualmente. Pushback, acionamento cruzeiro 25, senhor, chame táxi no 714. Camarelos igual no 714. Táxi Gol no 896, 84 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, Fortaleza. Obrigado no 896, autorizado Índia Alfa, ponto espera pista no 0, no 0, no 4, QNH. Chame pronto para decolagem, ponto espera pista no 0, no 896. Uma pronto, ponto espera da 10 Gol no 896. Controle do 935, boa noite, no 206. Pronto, gol no 896. Gol no 896, ali mantém pistão no 0. Ali mantém lá no 0896. Gol no 906, decola, atenção ao 330 na saída Puca, vigilância. Pula 330 na saída Puca, gol no 906. De 1 no 40 graus, 1 no 0 nós, 1 no 0 no 4, que negar, autorizado a decolar, pista no 0, gol 1 no 8, 9 e 6. Gente, autorizado, gol no 8, 9 e 6. Boa noite, Azul, Alfa Azul Golf. Azul Golf, aguarde um minuto só. Thank you.